O amor deveria perdoar todos os pecados, menos um pecado contra o amor. O amor verdadeiro deveria ter perdão para todas as vidas, menos para as vidas sem amor. Perdoa-me. Se alguma vez perguntas el porquê, sabré decirte la razón. Yo no la sé, por eso y más, perdóname. Si alguna vez maldicen nuestro amor, comprenderé tu corazón, tú no me entenderás, por eso y más, perdóname. Una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Ni una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Si alguna vez creíste que por ti, por tu culpa me marché, no fuiste tú, por eso y más, perdóname. Si alguna vez te hice sonreír, creíste poco a poco en mí, fui yo, lo sé, por eso y más, perdóname. Y una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Ni una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Siento volverte loca, darte el veneno de mi boca. Siento tener que irme así, sin decirte adiós. Siento volverte loca, darte el veneno de mi boca. Siento tener que irme así, sin decirte adiós. Ni una sola palabra, no más besos al alba, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Ni una sola palabra más, no más besos al alba, ni una sola caricia habrá. Esto se acaba aquí, no hay manera ni forma de decir que sí. Perdóname. O amor sonhado é sempre o amor perfeito. Sei que um dia, em algum lugar, eu te vou encontrar. Será uma explosão de energias e o tempo vai parar. Não sei quando. Pensar nisso enche-me de energia e dá-me forças para esperar. Acredito que tu existes. E isso é mais forte que qualquer voz da razão, pois vem do centro do meu coração. aqui. Não sou o meu. Hoje mesmo vou te dar a mão, passear-te sem tocar no chão. Eu só quero abraçar-te aqui. Não sou. Foi por aí que te encontrei, meu verdadeiro amor. Demorei muito para te encontrar. Precisei abraçar outros corpos, olhar fundo em outros olhos, tentando descobrir um pouco de verdade. Acordei amando e dormi acreditando que havia encontrado um amor de verdade até que te conheci. E foi aí que descobri que nada se compara com o que hoje sinto. Teu amor é sereno, não me cobra nada. Apenas me ensina a amar de uma maneira diferente. Enfim, o teu amor me completa. O teu amor me absolve de todos os medos, de toda a culpa e de toda a dor. O teu amor agasalha a minha alma, aquece o meu corpo e arrepia a minha pele. Você me deu a mão, me levou pra tão distante, tão distante do seu amor. Pediu pra não sonhar e pra ficar distante. Então me diz como explicar aquele nosso beijo, beijo de amor.

sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Amor é fogo. Um dia descobrimos que apaixonar-se é inevitável. Um dia percebemos que as melhores provas de amor são as mais simples. Se pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero ahí. Y hasta lucero. E se sofresse um naufrágio de um sentimento, seria um veleiro na ilha dos teus desejos, dos teus desejos. Pero por dentro entiende que no puedo y a veces me pierdo. Cuando me enamoro, a veces desespero. Cuando me enamoro, cuando menos me lo espero, me enamoro. Se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo. Sonrío cuando me enamoro. Fazer qualquer coisa por ser seu dono, ai, por ser teu dono. E se em teus sonhos escuches o llanto de mis labios, e em tus sonhos não sigas dormida, que é verdadeiro, ai, não é um sonho, não. Me alegro que a veces el final no encuentre su momento. Oh no. Cuando me enamoro, a veces desespero. Cuando me enamoro, cuando menos me lo espero, me enamoro. Se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo. Sonrío, sonrío. Cuando me enamoro, me enamoro, cuando menos me lo espero, me enamoro. Se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo, al cuerpo. Sonrío, sonrío, cuando me enamoro. Não importa quantos passos você deu para trás, o importante é quantos passos agora você vai dar para a frente. Como diz Miguel Torga, recomeça, se puderes, sem angústia e sem pressa, e os passos que deres, nesse caminho duro do futuro, dá-os em liberdade. Enquanto não alcances, não descanses, de nenhum fruto queiras só metade. Trazes a vida nos braços, pousas o mundo no chão. Largas os medos na entrada e desmontas cada peça de que é feito o coração. Deixas lá fora o cansaço, desarmas a solidão. Brindas sonhos ao relento como quem junta os pedaços entre a loucura e a razão. Faz parte ser um pouco perdido, faz parte começar outra vez. Faz parte ir atrás dos sentidos e voar a sentir o mundo na ponta dos pés.